A Rádio Câmara apresenta Câmara em Revista. Olá, boa noite. No ar, a partir de agora, Câmara em Revista, o resumo das notícias mais importantes do dia na Câmara dos Deputados. Vamos às manchetes de hoje. Proposta de fidelidade partidária é aprovada no Senado e vem para votação na Câmara. Mas presidente Quinalha diz que o rito de tramitação da PEC será normal. Estatuto do Garimpeiro, aprovado esta semana em comissão da Câmara, pode trazer para formalidade perto de 1,5 milhão de trabalhadores. Parlamentares e sindicatos concordam que é preciso regulamentar empregos terceirizados. E ainda? Frente parlamentar debate infraestrutura de transportes em seminário na Câmara. Proposta de emenda à Constituição aprovada nesta quarta-feira pelo Senado, que torna ainda mais rigorosa a aplicação da regra da fidelidade partidária, vem para a votação na Câmara. A emenda transforma em lei a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o mandato pertence ao partido político e não ao candidato eleito. Pela proposta, a perda do mandato dos parlamentares deverá ser declarada pela mesa da Casa Legislativa a partir de comunicação da Direção Nacional do Partido titular do mandato. Já a perda de mandato de ocupantes de cargos do Executivo deverá ser declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de cargo eletivo federal, e pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando o cargo for estadual e municipal. Nos dois casos, também basta uma comunicação da Direção Nacional do Partido. Para o líder do Democratas na Câmara, deputado Onyx Lorenzoni, a proposta vai dar mais rapidez à perda de mandato do parlamentar que trocar de partido. A expectativa é que a gente aprove. É uma PEC que está sintonizada com o que a sociedade deseja, está absolutamente de acordo com aquilo que o Supremo Tribunal Federal julgou e passa a dar mais rapidez e agilidade na execução da decisão que o tribunal tomou. Ou seja, hoje é necessidade de um processo. Uma vez aprovada a PEC, uma manifestação do partido junto à mesa diretora da Câmara e do Senado, ela será suficiente para a perda do mandato. O vice-líder do governo, deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, também considerou a proposta positiva. Ele alertou, no entanto, para o perigo de se viver uma prisão partidária. Para Fontana, em alguns casos, a troca de partido deve ser permitida. As trocas não podem ser do jeito que foram na história recente do país, que era um verdadeiro troca-troca permanente, na maior parte das vezes sem critério, mas também não se pode cair no outro extremo, que seria o que eu chamo do extremo da prisão partidária. Quando há, por exemplo, a saída de um partido para fundar um novo partido, por uma questão de incompatibilidade programática, isso me parece extremamente correto. Uma outra questão, depois de um determinado número de anos em que o parlamentar exerce a função para a qual ele foi eleito, é razoável que tenha um determinado período onde ele possa fazer uma nova escolha partidária se ele comprovar para o seu eleitor que ele, dentro daquele partido, estava numa situação de conflito programático. A proposta que assegura aos partidos políticos a titularidade dos mandatos parlamentares foi aprovada nesta quarta-feira por unanimidade em dois turnos de votação pelo plenário do Senado. Na Câmara, a matéria deve ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e passar por dois turnos de votação em plenário. Jorge Moraes para a Rádio Câmara. E o presidente da Câmara disse hoje que a proposta de fidelidade partidária aprovada no Senado não será prioridade na Casa. Segundo o presidente, primeiramente a Câmara vai analisar as matérias já em tramitação na Casa. Dessa forma, será cumprido o acordo feito pelos deputados para a votação da reforma política ainda no semestre passado. Sempre anunciamos que, primeiro, nós trataríamos das questões infraconstitucionais e nós vamos terminar esta fase aqui na Câmara. Como foi aprovada uma emenda à Constituição, portanto é matéria constitucional, ela vai seguir o seu trâmite natural. Entre os itens infraconstitucionais que ainda precisam ser votados e devem ter prioridade, segundo Quinalha, está o financiamento público de campanhas para cargos majoritários. A PEC da fidelidade partidária, aprovada nesta quarta-feira pelo Senado, seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para uma comissão especial onde pode sofrer alterações. Paula Bittar para a Rádio Câmara. A Comissão de Minas e Energia aprovou nesta semana projeto de lei que cria o Estatuto do Garimpeiro, que vai permitir, entre outros pontos, que a profissão seja regulamentada. Estima-se hoje que, dos 1.850.000 garimpeiros existentes no país, cerca de 1,5 milhão estejam na informalidade. Repórter Marise Lugulo. A aprovação foi um importante passo para atender uma luta antiga desses trabalhadores, já que a matéria é conclusiva, ou seja, não precisa passar pelo plenário. A proposta ainda será votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de seguir para o Senado. O presidente do Sindicato Nacional dos Garimpeiros de Serra Pelada, Raimundo Benigno Moreira, considerou a aprovação um marco na história da categoria. A importância maior da aprovação desse estatuto é que o garimpeiro vai passar da informalidade, né, para a formalização. Hoje o garimpeiro ele degrada a natureza, ele depreda, por quê? Porque ele não é formalizado, ele não é obrigado a recuperar, né, o meio ambiente. Então, com a formalização da categoria, o garimpeiro vai se formalizar, vai produzir riqueza, né, e geração de emprego e renda, e realmente vai recuperar toda a área degradada do meio ambiente e vai ser bom para todo mundo, né? O estatuto estabelece direitos e deveres dos garimpeiros. Entre os direitos estão o de prioridade para as cooperativas na obtenção de título para aproveitamento dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando, conforme os casos estabelecidos na lei. Já os deveres incluem a recuperação de áreas degradadas pelas atividades de garimpo. O relator do projeto na Comissão de Minas e Energia, deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, cita ainda outros deveres. Prestar corretamente todo o processo de identificação que vai ser feito pelas próprias cooperativas, de regulamentarmente estabelecer o registro dos seus contratos de parceria que serão estabelecidos, de buscar ter uma observância também das regras ambientais para o desenvolvimento da sua função. Os garimpeiros lutam agora para que o estatuto siga rapidamente a tramitação restante na Câmara e no Senado. A expectativa da categoria é que a lei seja sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um seminário promovido pelo Ministério de Minas e Energia para discutir o papel social das cooperativas no processo de extração mineral. O evento está marcado para ocorrer de 10 a 14 de dezembro em Luziânia, Goiás. O presidente do Singasp e integrante da Coordenação Nacional do Estatuto dos Garimpeiros, Raimundo Benigno Moreira, disse que após a aprovação e sanção da lei que cria o Estatuto, começa uma nova luta da categoria. Será pela apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que regulamente os direitos trabalhistas e previdenciários desses trabalhadores. Marise Lugulo para a Rádio Câmara. Em instantes, texto sobre ato médico está perto de consenso na Câmara. Câmara em Revista. Câmara Aberta. Comece o seu dia com muita informação, entrevistas, participação de repórteres de todo o Brasil, manchetes dos jornais, esporte, cultura e as principais notícias da Câmara dos Deputados. Câmara Aberta. Apresentação Luiz Cláudio Canuto e Beto Rosenberg. De segunda a sexta, às 7:30 da manhã, na Rádio Câmara. Câmara Aberta. Adivinhe quem é? Conhece muito bem a Câmara dos Deputados. Pode ser a Xereta. Dá mais uma pista. Conversa muito com os cidadãos para saber o que os brasileiros precisam. É o Zé Penarinho, o deputado da turma. E de que turma vocês estão falando? Da turma do plenarinho. Onde fica essa turma? Na internet. Acesse www.plenarinho.gov.br. Tem jogos, historinhas, músicas, notícias, tudo sobre o Brasil e os direitos do cidadão. A gente aprende e se diverte. Quero entrar para essa turma. Venha! Conheça o jeito criança de ser cidadão. Câmara em Revista. Conselho Federal de Medicina apoia o projeto que regulamenta a profissão de médico. O assunto foi tema de audiência pública hoje pela manhã na Comissão do Trabalho. O repórter Mauro Ciccherini acompanhou a audiência e tem as informações. A proposta do Senado, discutida há 4 anos, provocou polêmica e teve a oposição de odontólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, biólogos, enfermeiros e psicólogos. Mas o representante do Conselho Federal de Medicina, Mauro Brandão, afirma que um acordo fechado no próprio Senado com 14 categorias profissionais da saúde dirimiu todas as dúvidas. O projeto define as atividades privativas dos médicos, como diagnóstico e prescrição de medicamentos. Mauro Brandão diz que as mudanças de redação feitas no Senado não vão impedir, por exemplo, o trabalho dos acupunturistas, nem a aplicação de injeções por enfermeiros e farmacêuticos. O projeto, ele cuida de mostrar as exceções, né? Quando a gente fala que a aplicação de injeção é um procedimento invasivo e, teoricamente, só poderia ser feito por médico, logo a seguir tem uma exceção dizendo que a injeção, a aplicação de injeção é compartilhada principalmente com a enfermagem, né, sob prescrição médica. Então, quer dizer, ele foi todo montado para dirimir essas dúvidas e sair um texto bem acordado. Tanto que as 14 profissões assinaram esse acordo no Senado. O representante do Conselho Federal de Medicina ressalta que há outros projetos em tramitação na Câmara que regulamentam as profissões de acupunturista e optometrista, o técnico que confecciona lentes de óculos. Mauro Brandão lembra que a profissão de médico, que tem 2.500 anos, nunca foi regulamentada no Brasil. Ele acha que o projeto não é corporativista, nem representa reserva de mercado, já que definir os limites e o alcance da profissão também são o interesse da população. O relator do projeto na Comissão de Trabalho, o deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, diz que todas as categorias da saúde serão ouvidas novamente pela Câmara. Nós estamos tentando juntar todos os segmentos, são 14, conversando com um por um, cada um cedendo um pouquinho para que possamos apresentar um bom relatório que seja melhor para a saúde do povo brasileiro. O deputado Edinho Bez promete apresentar o relatório final até 15 de dezembro. Além da Comissão de Trabalho, o projeto precisa passar pelas Comissões de Seguridade Social e Constituição e Justiça. Caso seja aprovada nas 3 comissões, sem nenhuma modificação, a proposta segue direto para a sanção presidencial, sem passar pelo plenário da Câmara. A audiência desta quinta-feira, a segunda realizada pela Comissão de Trabalho, também teve a participação de representantes da Federação Nacional de Medicina, da Associação Médica Brasileira, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e do Ministério da Saúde. Mauro Ciccherini para a Rádio Câmara. A falta de regulamentação de serviços terceirizados no país prejudica principalmente o trabalhador. A análise foi feita por parlamentares e representantes de empregados do setor em audiência pública ontem na Comissão de Trabalho. Relator da subcomissão permanente destinada a analisar a questão, o deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo, mostrou casos em que a terceirização representou redução de até 50% dos salários. E sem uma lei específica sobre o assunto, até mesmo a defesa dos direitos dos trabalhadores na esfera judicial fica comprometida. Como explicou o advogado do Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços em São Paulo, Sindi Epress, Aparecido Inácio. A diferença de uma legislação hoje impede que tenhamos uma definição clara dos setores econômicos que podem ser terceirizados. A partir daí, qual é a consequência que acontece, que ocorre? Setores do Poder Judiciário e do Ministério Público defendem a nulidade de determinados contratos, outros setores não. E aí o que nos falta? Nos falta exatamente uma legislação de suporte no que nos apegar. Consequentemente, os empregados, que como eu disse, são a parte mais fraca na cadeia produtiva, ficam desamparados. Representantes das empresas de prestação de serviços a terceiros presentes à audiência pública reconheceram a necessidade de regulamentação do setor, mas negaram que a terceirização seja sinônimo de precarização da mão de obra. Hermínio de Lima Neto, vice-presidente de um dos sindicatos ligados às empresas, o Sindiprestem, afirmou que se por um lado existe redução de salários em algumas áreas, por outro, há uma abertura de postos de trabalho, especialmente para os jovens. A partir do momento que você contrata um jovem que está entrando no mercado e que tem um conhecimento, que a exigência básica é a exigência do conhecimento do computador, O salário dele é um salário menor, é um salário de mercado, é um salário de jovem. Portanto, esse jovem, se você perguntar para ele se ele está entrando no serviço precarizado, ele vai te responder que não. Ao contrário, ele está tendo uma grande chance, ele está ganhando em média R$700 por mês, com todos os direitos, e está entrando no mercado de trabalho. De acordo com o relator da subcomissão, deputado Roberto Santiago, até o fim do ano ele deve apresentar um relatório consolidando as diversas propostas existentes sobre o tema em um único texto. O parlamentar adiantou que deve incluir medidas como a criação de regras mínimas para a constituição de uma empresa de terceirização e a definição de que áreas podem ou não ser terceirizadas. Ana Raquel Macedo para a Rádio Câmara. Já está pronto para votação na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara o projeto de lei que prevê assistência técnica gratuita para o projeto e a construção de moradias de famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. De autoria do deputado Zezé Ribeiro, do PT da Bahia, o texto já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano e recebeu o substitutivo do deputado Luiz Carreira, também do PT baiano, na Comissão de Finanças. Pela proposta, a assistência a essas famílias será feita com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. As ações devem envolver União, estados e municípios e serão priorizadas iniciativas sob regime de mutirão ou em zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social. O autor do projeto, deputado Zezé Ribeiro, disse que o acompanhamento de edificações por parte de arquitetos, urbanistas e engenheiros envolvidos nessa iniciativa vai combater irregularidades na ocupação do solo e nas edificações. A assistência técnica é uma forma, inclusive, de impedir isso, porque se o profissional se responsabiliza, ele se responsabiliza por aquela construção naquela localidade, ele se responsabiliza também pela regularização da obra perante o ente público e tudo mais. Zezé Ribeiro também destaca as vantagens para a qualidade de vida e o bolso do cidadão de baixa renda. É o direito à assistência técnica, que entendemos como direito subsidiário ao direito à habitação, usando boa técnica, usando a racionalidade dos materiais, barateando o custo de implantação, garantindo segurança à habitação e um melhor insolejamento, melhor ventilação, né? Tudo isso vem criar uma condição melhor de vida para essa população, que não tem acesso a esses profissionais. A assistência técnica de engenheiros e arquitetos a famílias de baixa renda já faz parte de um programa do Ministério das Cidades. A transformação do programa em lei pretende ampliar e garantir a continuidade da iniciativa. Alexandre Porto para a Rádio Câmara. E você pode saber mais sobre esse assunto na série de reportagens especiais que a Rádio Câmara está apresentando até amanhã, sexta-feira, às 7:30 da manhã e às 11 da noite. A falta de estradas, hidrovias, portos, ferrovias e aeroportos é um dos problemas que impedem o crescimento do Brasil. Para discutir formas de garantir infraestrutura eficiente, a Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura Nacional realiza na próxima terça-feira o seminário Portos e Vias Navegáveis. Repórter Carla Alessandra. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Eduardo Ciarra, do Democratas do Paraná, citou como exemplo da falta de planejamento para a utilização do transporte hidroviário a ausência de eclusas que permitam a navegação dos rios da região centro-oeste. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, a safra de grãos prevista para este ano na região centro-oeste é de 43 milhões de toneladas. Parte desse total poderia ser transportada pelos rios, diminuindo o fluxo de caminhões nas estradas e agilizando a chegada até os portos para exportação. Para Eduardo Ciarra, é preciso alterar a legislação do setor para tornar os portos e vias navegáveis mais interessantes para os investimentos. É importante que nós todos tenhamos a consciência que o desenvolvimento do país passa pelos investimentos em infraestrutura. E para isso nós temos que eliminar os gargalos, eliminar os entraves, quer seja burocrático, quer seja de legislação, quer seja de segurança jurídica, para que esses investimentos aconteçam de fato. O seminário acontece na terça-feira à tarde no Salão Nobre da Câmara dos Deputados e vai contar com representantes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ, do setor siderúrgico, da Confederação Nacional de Agricultura e do ministro da Secretaria Especial de Portos, Pedro Brito Nascimento. Carla Alessandra para a Rádio Câmara. Daqui a pouco, vacina contra pneumococo pode ser incluída no calendário de vacinação infantil. Câmara em Revista. Você que gosta de MPB. Mas comparar com teu amor, seria um fim. E vou... Você que se amarra no samba de verdade. Pois não pretendo amor te magoar. Você que é ligado em novidade. Que curte um bom rock. Ou é chegado ao som de um jazz. Você, ouvinte da programação musical da Rádio Câmara, chegou a hora de falar com a gente. Critique, sugira, proteste ou simplesmente aprove. Mande seu e-mail. Nosso endereço, programação.musical@câmara.gov.br. Não esqueça, programação.musical@câmara.gov.br. Câmara em Revista. O controle da qualidade dos alimentos no Brasil pode se tornar mais rigoroso com a aprovação de projeto de lei que tramita na Câmara. A proposta obriga a realização de exames para verificar a quantidade de anabolizantes e substâncias parecidas que podem prejudicar a saúde do consumidor. A legislação atual avalia somente questões de higiene e o limite permitido de pesticida. Para o deputado João Oliveira, do DEM de Tocantins, relator da medida na Comissão de Agricultura e Pecuária, o projeto de lei traz segurança para o cidadão e credibilidade para o produtor. Primeiro porque você está usando o alimento com segurança de que você está usando um alimento que só vai lhe fazer o bem. E a outra questão é para o produtor rural, porque quando você tem um produto que ele é de qualidade, aí ele entra em qualquer mercado, mercado interno e externo. A credibilidade do produtor será muito maior, até porque hoje os mercados externos estão exigindo muito nessa questão de ter qualidade, ter confiabilidade no sentido dos produtos alimentícios. A proposta prevê o exame periódico de amostras de alimento, mas não define o intervalo para a coleta do material. De acordo com o relator do projeto, o trabalho será feito pela Vigilância Sanitária dos Estados. O projeto, com origem no Senado, precisa ser votado ainda nas comissões de Seguridade Social e Constituição e Justiça. Saúde. Vacina contra doenças pneumocócicas pode ser incluída no calendário básico de vacinação da criança. É o que prevê um projeto de lei que está em tramitação na Câmara. Diversas infecções têm como origem a bactéria pneumococo, entre elas pneumonia, sinusite, otite e meningite. A proposta pretende colocar a vacina à disposição do cidadão nos postos de saúde de todo o país, o que beneficiará especialmente crianças na faixa etária até 5 anos, que são as mais afetadas por esses tipos de doenças. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano, cerca de 1 milhão de crianças menores de 5 anos morrem em todo o mundo por infecções causadas pelo pneumococo. O autor do projeto, deputado Manuel Júnior, do PSB paraibano, explica como acontece a infecção pela bactéria. O pneumococo ele pode se apresentar em infecções diversas, tipo sepsemia, acometendo vários órgãos e sistemas, mas no caso do pneumococo também pode, né, levar à meningite. A doença pneumocócica ela se aflora bem mais em patologias como a pneumonia. E são essas as infecções que, acometendo crianças desnutridas, de baixa renda, de baixo nível socioeconômico, leva justamente à morte. Nós queremos justamente prevenir a vida dessas pessoas, fazendo com que o Sistema Único de Saúde possa garantir-lhe o direito da vida. O medicamento já foi liberado pelo Ministério da Saúde e também recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas é disponibilizado pela rede pública apenas para grupos de risco, como portadores de HIV, de doenças pulmonares crônicas ou para quem vai se submeter a transplantes. A estimativa é que a vacina proteja cerca de 3 milhões e meio de crianças que nascem todo ano no Brasil. O projeto de lei ainda precisa ser analisado pelas comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça para ser considerado aprovado. Projeto em tramitação na Câmara prevê a suspensão do advogado que não observar os prazos processuais e, como consequência, perder a causa do cliente. Autor da proposta, Hernandes Amorim, do PTB de Rondônia, falou que a ideia é preservar os clientes e valorizar o bom advogado. Esse projeto é justamente para punir os maus advogados. Tem advogado que pega a ação de determinados clientes e não dá conta de acompanhar, vai passear, abandona a causa e o cliente termina condenado, principalmente, às vezes, no setor de trabalho, da área trabalhista e outros setores. O secretário do Tribunal de Ética da OABDF acredita que a iniciativa do projeto é louvável, tendo em vista a repercussão na imprensa das atitudes de alguns advogados que cometem faltas éticas, prejudicando, inclusive, a imagem da OAB e a da dignidade da profissão. Adilson Delísio observa que o Estatuto do Advogado já prevê punição para os advogados que prejudicam os interesses de seus clientes por culpa grave, incluída aí a perda de prazo. Segundo explicou, a pena atualmente é de censura escrita e multa, que pode variar de R$ 400 a R$ 4.000. Entendo a preocupação de agravar a punição, a sanção de censura para suspensão. Eu não tenho nada contra isso aí, não. Agora, a tipificação em si, quer dizer, perder prazo, essa já existe, né? No nosso estatuto, não haveria necessidade. O projeto está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça e, em princípio, não precisa passar pelo plenário antes de seguir para o Senado. Idelene Macedo para a Rádio Câmara. Em visita a dois presídios paulistas, deputados têm entendimentos opostos quanto às condições de acomodação dos presos. Os parlamentares, integrantes da CPI do Sistema Carcerário, visitaram nesta quinta-feira os presídios da região da Alta Sorocabana. O deputado Dr. Talmir, do Partido Verde de São Paulo, membro da comitiva da CPI, considerou a situação dos presos nos presídios de Presidente Bernardes, de segurança máxima, e de Presidente Venceslau, caótica. Segundo o Dr. Talmir, a região da Alta Sorocabana concentra a maior quantidade de presídios em todo o mundo e representa uma boa amostragem do que ocorre no Brasil. Ele observou que nos dois presídios visitados não existe possibilidade de recuperação para os presidiários que ficam distantes da família. Dr. Talmir disse que no presídio de Presidente Bernardes, os presos só podem se avistar com a família através do parlatório e no de Presidente Venceslau, dentro da cela, o que considerou uma condição desumana para o sentenciado. E também lá não encontramos presos que estudam, presos que trabalham. Então, como que ele pode ser ressocializado se ele não trabalha, se ele não estuda? Então, isso aí realmente faz com que a gente não possa acreditar, né, em que pessoas possam se recuperar. A sociedade não dá essa possibilidade, né? O governo, tanto federal quanto estadual, deveria priorizar no que direito na Constituição brasileira, que o indivíduo tem direito de se recuperar e se ressocializar. Para o deputado Dr. Talmir, parece existir um complô contra a pessoa que vai presa e uma certa arbitrariedade no sentido de a punir. Ele sustentou que, apesar de não haver pena de morte no Brasil, o preso morre para a sociedade, para a família e para si mesmo, cometendo, em alguns casos, o suicídio. Já o deputado William Vu, do PSDB de São Paulo, considerou satisfatórias as condições dos dois presídios visitados em São Paulo. William Vu informou que no regime disciplinar diferenciado do presídio de Presidente Bernardes, o mais rígido do país, estão 49 presos em celas individuais, sem contato com ninguém, a não ser com os próprios advogados. As visitas de familiares são feitas através de um parlatório com um vidro de proteção e não há visitas íntimas. Segundo o parlamentar, o presidiário só pode ficar preso neste regime por um ano, prorrogável por mais um, e estão nessa situação aqueles considerados perigosos pelo Poder Judiciário. No presídio de Presidente Venceslau, segundo William Vu, existem quase 800 presos, alguns perigosos, e não há superlotação, pois a sua capacidade é de 1.100 presos. Ele observou que nesses dois presídios, com os presos mais perigosos de São Paulo, não há atividade de trabalho e estudos, mas os prédios têm arquitetura inteligente, circuito fechado de TV, detectores de metal e controle de acesso mais seguro. Segundo William Vu, o sistema carcerário do estado de São Paulo, como o de Brasília, está superior à média encontrada no cenário do sistema carcerário do resto do país. Paulo Roberto Miranda, para a Rádio Câmara. Tapas, palmadas e castigos físicos podem ajudar as crianças e os adolescentes a aprender ou apenas geram mais violência? O programa Trocando Ideias, que vai ao ar nesta sexta-feira, às 8h30 da manhã, aproveita o mês da criança para discutir este assunto. Na Câmara tramita desde 2003 o projeto de lei da deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, que proíbe toda a forma de castigo físico, ainda que seja para fins pedagógicos. Esse tipo de lei já é realidade em vários países, como Suécia, Alemanha e Canadá. Não perca! O que foi destaque hoje nas principais agências de notícias? Agência Câmara, Paulo Bernardo admite reduzir a alíquota da CPMF. Agência Senado, Comissão de Direitos Humanos aprova licença maternidade de 6 meses. Agência Estado, a arrecadação já é 10% maior que a de 2006. Agência Globo, Lula chama DEM de demo e defende CPMF sem mudanças. Agência Folha, governo já admite reduzir a alíquota da CPMF e negociar desoneração. Jornal do Brasil, STF adia julgamento de Catiola. Agência Brasil, Jobim reabre debate sobre atuação de militares nas cidades. Termina aqui o Câmara em Revista. A apresentação foi de Selma Rosana e José Carlos Andrade. Nos trabalhos técnicos, Antônio Araújo. Colaboração de Flávia Forec e Maíra Eluque. Edição e coordenação, Aprígio Nogueira. O Câmara em Revista volta amanhã às 9h. Uma boa noite para você. Boa noite. Câmara em Revista, uma produção da Rádio Câmara.